Eu sonhei com você sobre o amor que perdemos. Do amor que tanto sofri e agora estou perdido. Você me disse que me amava, mas na verdade me enganava. Por isso que nosso amor teve um fim fracassado. Você não sabe o quanto eu te amei, mas eu sempre chorei. Embora nunca você, meu amor, tenha notado. Teus lábios me diziam eu te amo e teus olhos me rejeitavam. Por isso que hoje, mulher, já não te quero. Eu te amei, te adorei, eu não quero te ver. Eu sofri até o fim, eu não quero te ver. Eu te amei, te adorei, eu não quero te ver. Eu sofri até o fim, eu não quero te ver. Uma noite se amando e a outra brigando. E tudo seguia igual e se passava os anos. Apesar dos seus enganos, você me deu um milagre. Esse fruto no teu ventre é o que mais amo. Eu te amei, te adorei, eu não quero te ver. Eu sofri até o fim, eu não quero te ver. Eu te amei, te adorei, eu não quero te ver. Eu sofri até o fim, eu não quero te ver.